deste povo barulhento. Acham que ele é um povinho qualquer, só pelo fato de não ter muita aparência. Mas na verdade ele é um povo que tem fé. Quando ele ora, as enfermidades saem e os demônios são expulsos com oração. Na realidade, esse povo é muito simples, mas é um povo que tem de Deus a unção. Oh, não critique deste povo, meu amigo, pois neste mundo esse povo é a luz. Oh, não critique deste povo, meu amigo, pois este povo é a família de Jesus. Na realidade, este povo é barulhento, mas seu barulho nunca fez mal a ninguém. Dar glória a Deus e aleluia a Jesus Cristo é um prazer que este povo sempre tem. Quem ignora, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e veja como originou. Este barulho começou no Pentecoste e até hoje o barulho não cessou. Oh, não critique desse povo, meu amigo, pois neste mundo esse povo é a luz. Oh, não critique desse povo, meu amigo, pois este povo é a família de Jesus. Nos diz a Bíblia que no céu constantemente se faz ouvir um barulho sem igual. São os anjos e arcanjos dando glórias e aleluias ao Pai Celestial. Por que que nós, seres humanos, não podemos glorificarmos e exaltarmos nosso Rei? Enquanto vida eu tiver aqui no mundo, glória, aleluia, ao Senhor sempre darei. Oh, não critique deste povo, meu amigo, pois neste mundo este povo é a luz. Oh, não critique deste povo, meu amigo, pois este povo é a família de Jesus.